determinação e objetiva conquistar. É, para ter a colheita preciosa que é o saber. Mesmo aquele que está no topo, aquele que está debaixo da montanha, passa pelos mesmos processos. E se soubesse que era prece, não me submeti ao teste. Sou sujeito desconfiado, no meu corpo não se investe. Então na rua apontando, pronto pra arrebentar. Se tem alguma lógica, o sentido é expulsar. Da terra cuja guerra não fez muito sentido. Sempre ouço muitos tiros, tomei na ponta pra pirar. Sou apenas um sujeito que tenho poucos amigos. E meu ego tá bem fudido, tentando transitar, quase ninguém me aciona. Tô caído aqui na lona, todo mundo sempre passa, ninguém pra me ajudar. Convicto pra caralho, cê pretende um destaque. Movimento sem massagem do cárcere me libertar. Etiquetam como bandido, rompem sem sentido. Seguram a libido pra barra não entortar. Na selva sou um mosquito que não sabe o destino. E na busca de algum sangue, uma mão pode me matar. Tentando conter o ódio, tentando conter a fúria, tentando sair do jogo, tentando não fazer injúria. Não sou mais convocado, meu currículo é pesado, comprimido, tá acabado, não sei onde vou buscar. Não tenho algum legado, preciso de alguns trocados, meu conceito tá zoado, preciso me condicionar. Não dá pra ser chamado, pois enfrentei a hegemonia. Tenho espasmos de alegria pra tentar organizar. Uma invasão em busca da libertação. Precisamos do coração pros nossos sempre vingar. Cadê a pressão arterial? A dor é sepulcral. Não sou um animal pronto pra sacrificar. Respeito é fundamental, também higiene na genital. Precisamos de banheiro pra vergonha se limpar. Nossa arena é quilombo. Vamos fugir do tombo. O feitão vai ficar tonto com o nosso trovejar. O contexto ambidestro, tô em busca de algum crédito. Nosso futuro pode ser certo se a coragem nos tomar. Tentando conter o ódio, tentando conter a fúria, tentando sair do jogo, tentando não fazer injúria. Da rua 2 a 100, era o mundo chegando e ninguém soubesse que eu sou violento. Me desse um amor ou dinheiro. Era 1, era 2, era 100. Vieram pra me perguntar, oh, você de onde vai, de onde vem.